Assim eu fico tímida. Ei, Luizão, que prazer enorme, viu, nego? Ajaio, ajaio, bo, ajé babá, ah, ajaio, ajaio, bo, ajé babá, ah, ajaio, ajaio, bo, ajé babá, ah, ajaio, ajaio, bo, ajé babá, ajé babá, ajaio, quero amor, ajé babá, quero amar, ajaio, quero amor, ajé babá, quero amar. Você só me fala quando eu te amar, ia ia, ia ia. Você só me beija quando eu te beijar, ia ia, ia ia. Você só me abraça quando eu te abraçar, ia ia, ia ia. Você só vem pra cama quando eu me deitar. Isso ti ti ti ti ti, vou me debochar por aí. Isso ti ti ti ti ti, vou me debochar por aí. No seu ti ti ti ti ti, vou me debochar por aí. No seu ti ti ti ti ti, vou me debochar por aí. Ajaio, ajaio, oh, ajé babá, ajé babá, ah. Ajaio, ajaio, oh, ajé babá, ajé babá, ah. Ajaio, ajaio, oh, ajé babá, ajé babá, ah. Ajaio, ajaio, oh, ajé babá, ajé babá, ah. Ajaio, eu quero amor, quero. No seu ti ti ti ti ti, vou me debochar por aí. No seu ti ti ti ti ti, vou me debochar por aí. Oh, no seu ti ti ti ti ti, vou me debochar por aí. No seu ti ti ti ti ti, joga nas mãos em cima de mim. Ajaio, ajaio, oh, ajé babá, ajé babá. Ajaio, ajaio, oh, ajé babá, ajé babá. Quando eu te abraçar, ia, ia, ia, ia. Você só vem pra cama quando eu, ai, ai, ai, ai. No seu ti, ti, ti, ti, ti, vou me debochar por aí. No seu ti, ti, ti, ti, ti, vou me debochar por aí. No seu ti, ti, ti, ti, ti, vou me debochar por aí. No seu ti, ti, ti, ti, ti, segura a percussão. Não vou mandar mão, vá. Fantástico. Beleza.